240 graus, 8 nós, ajuste 1016, no 0 no 6, os últimos 90 metros impraticáveis. É, os últimos 900 metros impraticáveis, está 3602. Está no 3304, o tráfego da Gol que está vindo aí à sua frente, vai ingressar na taxa 6 kg. Uno 923, decola de Salvador 42, chame o controle, Uno 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Dia. Frente até o portão número 3. Portão 3, 922. Vento 240 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1016, TAN 3602. Teste com 1016, autorizado o posto TAN 3602. Afirmo. Aeronave da Avianca, foca assim da Avianca, assim que eu mesmo liberar, ingresso no 3. Certo, após a saída da Avianca, entrada para o posição 3282. Salve Salvador, bom dia, TAN 9354. TAN 9354, bom dia, prossegando. Bom dia, informação November, coordenação 220, comanda tuba. Aguarde a cópia, 1016 no altímetro, TAN 9354. É, aguarda. Está passando o Zan, cheque o trem, o número 2 para pouso, chame a torre 1186. Zan também, obrigado. Está pronto para o táxi, nosso POB de 8, 9, 4 horas de autonomia e até no galeão. Vento 250 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1016, no 0, no 6. Continua a aproximação, repórter externo, com trem baixo e travado, web 67, 2612. Gente, vamos ali, externo, senhor. TAN 9354, copia. Gol no 888, pode prosseguir? Até o 3, o 1888. Só 3, 988. Prossiga só, 9354, está pronto. 9354, autorizado Salvador, comanda Tuba, o nível 220, pela rota Golf 677, decola da pista 28, mantenha proa até 3000. Após curve à esquerda, saída gole, transição coral. Controle 119-35, torre 1186, acione 5060. Pesado 220, comando a tuba, na gole coral, Golf 677. Decola, mantém a proa até 3000, após curva à esquerda, 1935-186, 5060, transponder, TAN 9354. Correto, chame para acionar 9354. Fala Salvador, bom dia, 3602, livrou? 3602, mantenha a posição. Mantenha a posição, 3602. Solo, tanto 4, 4, 3, aeronave, 06. O Avianca 6319, informa que o senhor vai ter que dar passagem para essa aeronave da TAN. Mantenha a posição, 6319. O aeronave da TAN vai prosseguir em sentido contrário e ingressar via aquilo, porque ela está muito próxima ali da Alfa e vai... e não vai dar para passar a sua aeronave ali naquela posição. Mantenha e aguarde a aeronave da TAM. Sente, mantendo 631. 3602, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, 3602. Correto, aventa 6311, após o TAM, prossiga para o ponto de espera da 28 e lá 118.6. Para o TAM, prossegue para o ponto de espera da 28 e lá 18.6. Sou 344, você vai funcionar? Autorizado no 62, chame para o táxi. Vamos para o táxi. O 1982, autorizado aproximação. Autorizado aproximação, bom, 982. Afirmativo. TAM 3602, autorizado, portão 5. Autorizado, portão 5, 3602. Mike Alpha já está avistando a cabeceira 97, confere. Afirmativo, já avistamos. Ciente, chame a torre agora, 1186, solicite instruções para pouso. Prato, sou, bom dia. Torre, muito bom dia, papatão da Mike Alpha. Prossiga via Alfa e Índia para o 2. Alfa e Índia 2. Alfa e Índia 2. Mike Alfa, continue a aproximação para cabeceira 1-7. Mantendo, final da velocidade, né, Mike Alfa? Qual a velocidade que o senhor está mantendo? Agora 170 nós. Agilize o máximo se eu puder, por gentileza. Ok, já aumentando aqui. TAM 3304, ali e mantém. Milhar e mantém 3304. Pinteira na área da senhora, o TAM 3304. Vai permanecer com essa pintura ou é só para os voos internacionais? Vai permanecer. Bonita mesmo, né? Bonito, gostei de ver. Utilizar o máximo que puder, comandante, qual? Fortaleza. TAM 3454, autorizado táxi via Juliette, Alfa e Golf, no ponto de espera da 28, 118.6. Juliette, Alfa e Golf, ponto de espera 118.6, 3454. TAM 3304, informa o vento, 260 graus, meia dúzia de nós, o ajuste é 1016, 10 no meia, autorizado a decolagem. Com 10 no meia, autorizado a decolagem, pista 283304. Afirmo. Salvador, bom dia, Avianca Brasil, 631, ponto espera 28, pronto. Avianca, mantém o ponto de espera, por favor. Manterá, 631. Ilha Mike Alfa no solo de Salvador aos 5-2. Qual é o passo que o senhor vai? Backtrack now, vai levar depois à esquerda. Controle, bom dia, gol 982, final. Bom dia, gol no 982, bem-vindo a Salvador. Vento 250 graus, 59, ajuste 1016. 10 no meia, reporte externo com trem baixo e travado. Reportará, 1982. Agora 1016. TAM 3304, decola de Salvador aos 53, chame o controle 199.35, TAM 3304. 0935, obrigado, bom dia, 3304. Bom dia, comandante, bonita aeronave, repito. A pintura nova. Obrigado. Avistado e travado, gol 1982, fui LS. Ciente, avistado, gol no 982, autorizado pouso, vento 270 graus, 5 nós, ajuste 1016, 10 no meia, gol no 982, insisto, autorizado pouso. Autorizado pouso, só poderia confirmar somente os últimos 90 metros indisponíveis, né? Positivo e operante, somente os últimos 90 metros indisponíveis. Valeu, obrigado. Avianca Brasil 6311 na linha e mantém. Linha mantém, Avianca Brasil 6311. 982 no solo em Salvador, 56, livre à esquerda, chamei 121, decimal 9. 219, obrigado. Sem ingressar na Alfa, ok? Sem ingressar na Alfa, sim. O centro, frequência 13325. Centro 13325, 3304, bom dia, bom trabalho. Livrando na Delta. Polo 982, prossiga via Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa e Juliette para o portão 09, voo 1982. Corrigindo, é Alfa e Juliette para o 4. Alfa e Juliette para o 04, sim. Correto. 7 nós. Livre decolagem, AVK Brasil 631. Ciente, OTAN 3454, ali mantém. Ali mantém, 3454. Avianca 6311, decola agora 59, chame o controle 119 decimal 35, Avianca 6311. 1935, Avianca Brasil 631. Salvador, bom dia, Avianca Brasil 6311. Avianca Brasil 6311, contato Saturno decolar, suba sem restrições ao nível de voo 320. Extensão 320, Avianca Brasil 6311. Salvador, Elton 9354, puxa acionamento no 9. Salvador, Elton 9354. Salvo, Salvador, Elton 9354. Elton 9654, prossiga. 9354, puxa acionamento, posição 9. Autorizado no 9, chame para o táxi. 9354. Chamará. Só tente manter proa até 13 mil pés após decolagem. Leve decolagem 3454, mantenha proa até 3 mil. pode chamar 1935-3454? Pode chamar, tá? 1935 agora, DK202, bom voo. Obrigadão, bom dia. Tá, escuta? Prossiga. 3454, autorizado por vara esquerda, saída Aron, contato radar na decolagem, sua 330. Seria à direita, né, senhor? Sim, direita. Não, autorizado direto Aron, pula pra direita, 3454. Aeronave 21 milhas de Salvador, cruzando a radial 295, ou na escuta do controle. Número 397, Léus, confirme o informe nível. Eu não tenho aqui a navegação, comigo foi aprovada. Será coordenada nível 220 para Léus, aguarde cópia. Aguardando. Possível voar na proa de Aracaju, 3454, é uma formação à frente. Se que todos os desvios forem necessários, Aracaju, vamos coordenar com o centro devido à chegada para 28. Centro, 3454. Está 9354 com uma centena a bordo, alternando Salvador 2:50. Foi copiado Salvador 2:50. Por gentileza, confirme apenas o POB, o 9354. Uma centena. É 9354, autorizado seu táxi via Juliette, Alfa até o ponto superado 28, quando lá pronto, torre 108, meia dúzia, ajuste 10, 16, até lá na minha escuta, bom voo. 10, 16, Juliette Alfa, ponto espera 18 metros na sua escuta, bom dia. Para o Romeu Fox 08. Ok, então manda pra gente, Romeu Fox 08, obrigado, 3454. Brasil 6311, cruzou nível 125, chama o centro Recife, frequência 1-3325-1264. Ok, centro Recife agora 1-3325, secundário 264, 6311, bom dia. Nova 28, após decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés. Após 3 mil pés, curva esquerda na saída Gole, Eval e Léus. 5065 é o transponder, o controle 119-35, gol no 397. Vente autorizado 220, Léus, decola da 28, após 3 mil pés, curva esquerda na Gole, Eval e Léus. Aciona 065. Motor de 109, voo no 397. Gente, só confirmando, após a decolagem, mantém a proa até o 3 mil pés. O 4-3-4-3-4, quando já aprova até 3000, aposto curva esquerda, gole. Afirmo. Colegiamento correto, posição 03, reposto quando pronto.